quadro 360, da qual dá 10, corona direita, Letael, Leda Brito, saída. O controle 119.8, transponder é o 5407. Após bridge, após o Belo Horizonte, após trigo, posição 3399. Pio ativo, eu chamo em quando pronto no, é, no portão para o posicionamento. Parar para o posicionamento, portão 013399. Sim, 01, na pole position. 897, passou 150, chama o centro em 251, alterna 3325. 1251-3325, tchau. Zero para o azul 4. Salvador, 3399, posição 01 para o pushback, acionamento pronto. 3L, chama o táxi. Chama o táxi, 3399. 9 para um táxi. Sim. Ah, quem tem que ser chamado? Para o táxi, está 3399, POB de 150, autonomia de 4 horas, Galeão, alternado 3399. Estou para o táxi, direita Índia, teu ponto de espera da 10, da 12, 18.95, 1003, ajuste, morro. Teu ponto de espera, lá tem uma torre, 18.95, bom dia, senhor, boa semana. De Salvador, bom dia, o TAN 3399, pode esperar cabeceiro no zero, pronto. Bom dia, TAN 3399, decolagem autorizada, estamos no zero, o vento 90 graus, 07 nós. Livre, a linha decolar cabeceira 1 no zero, TAN 3399. TAN 3399, decolada ao 04, chame o controle, 19.8. respeito, vai chamar a rota 3399. Salvador, solta 3399, decolar, transfere. 9, chama centro de assistência na frequência 1-3325. Terra 1-3325. Terra 1-3325. 2-5-1-3-3-2-5. dia, TAM 3601. 3601, bom dia, Congonhas, linha de voo aprovado, 360, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado 360, rota conforme o plano. Bridge, piso no meio, abravatório Zulu conforme. Decolo no zero, curva de direita. No perfil da Adel, Leda. Aporte Leda Bridge, intercepto aerovia 5424, código transponder. Controle 119.8. Autorizado, São Paulo, Congonhas, Rio 360, é o peso Lu 1-6, primeira aerovia, da cola da pista 1-0, com curva direita, perfil Dael Leda, após Leda, vou abrir, 5424, é o transponder, 19-8, é o controle. Correto, tá, portão 4, estima quando pronto, puxa o sinal. Está feita a informação Delta, estamos no gate 4, chamar a pronto. Informação agora em curso é o 3-6-0-1. Entendeu. 9 horas, time tag.